Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM. E saudando a todos aqueles que nos acompanham também nos programas gravados, no site da Loja Esotérica Virtual, Elevir. E também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Grande abraço para todos vocês que acorrem de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, aqui com temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E dando prosseguimento, ouvintes, no dia de hoje, aos nossos comentários dos capítulos do livro Fundamentos de Teosofia, de C. Jinnaraja Dasa. Esse livro que foi recentemente lançado pela editora Teosófica, está à disposição para vocês adquirirem aqui no site da rádio, na Esotérica FM, também no setor de livraria do site da Elevir. Vocês acham esse livro, que é uma maravilhosa introdução à teosofia. E essa nova edição, ouvinte, está realmente muito bonita, inclusive a capa. E com certeza, além do visual, Vintes, vai encantar vocês as temáticas que são aqui abordadas. E hoje nós estamos chegando ao 11º capítulo desse livro, denominado A Evolução da Vida. Nós já fizemos os capítulos anteriores, Vintes, exatamente o 10º que nós fizemos na semana passada, tratou da evolução da matéria e da forma, mas hoje nós estamos chegando aqui aos comentários do Jinnaraja Dasa acerca da evolução da vida. E a esse respeito ele nos diz aqui no começo desse capítulo: de todos os fatos permanentemente inspiradores que a teosofia revela, nenhum é tão impactante como o de que a matéria, a vida e a consciência são três aspectos de uma unidade indivisível. É impossível imaginar qualquer matéria que não seja viva, nem qualquer vida que não tenha consciência. E quando uma pessoa se dá conta de que todas as formas de consciência, desde a de um elétron até a de um Dayan Chohan, ou seja, de um ser de luz, um grande arcanjo, todas elas são corporificações do Logos Uno, ou seja, do Verbo Criador que preside a existência no nosso sistema solar. E que, embora possa estar, o ser humano limitado, enclausurado e confinado, Deus, ou seja, o Logos, se encontra dentro do elétron ou de qualquer porção da vida. Então, a pessoa começa a viver num universo de luz perpétua e para ela, para nós, ouvintes da natureza, trabalhando em reinos visíveis e invisíveis, é um clarão da glória do inefável. Saber isso, mesmo apenas intelectualmente, implica obter uma nova percepção de tudo no céu e na terra. Mas senti-lo, vivê-lo, significa para essa pessoa descobrir uma euforia e um entusiasmo de que ela não se havia imaginado capaz. É realmente, ouvintes, um grande distintivo que a filosofia teosófica oferece àqueles que a estudam, porque lamentavelmente o ser humano, as suas filosofias de vida, as filosofias religiosas raramente apresentam o ser humano como integrado ao universo, ao mundo em que nós estamos. E a teosofia não só faz isso, ouvintes, com muita propriedade, fazendo um estudo comparativo entre as religiões, o que nos dá uma base muito clara para perceber que isso não é uma novidade, isso já está no mundo há muito tempo, ouvintes, mas principalmente, ouvintes, abrindo uma nova perspectiva para a nossa compreensão. Ou seja, ao invés do ser humano se acreditar, né, que são as duas grandes correntes que a gente vê no mundo, o ser humano crendo que ele é ou superior à natureza, fazendo com que isso as religiões muitas vezes fazem os seres humanos crerem que nós somos uma criação especial dentro desse planeta, que nós estamos aqui porque Deus nos criou para dominar o mundo, dominar as outras criaturas, e que nós somos realmente fora de série, e não tendo então uma visão integrada, uma visão ecológica com o mundo. E infelizmente a maior parte das correntes religiosas levam o ser humano a terem essa visão, inclusive temendo, né, tanto as forças naturais quanto as sobrenaturais, inclusive a própria divindade, colocando características humanas, né, na própria divindade, como se Deus fosse capaz não só de ter um amor infinito, mas como se ele fosse capaz também de ser um ser vingativo, um ser punitivo, muitas vezes até violento, que poderia até colocar em risco a própria existência de um ou de todos os seres humanos, dependendo da situação. Essa é uma visão, digamos assim, religiosa do mundo. E temos também aquela visão, ouvintes, materialista, ou aquela visão filosófica, ideológica, que imagina que o ser humano é simplesmente uma presa ou uma vítima do processo das forças naturais e também das forças culturais humanas, da política, da economia, do vai e vem, da maré da sorte ou da fortuna, e que nós estamos aqui, ouvintes, como se fôssemos meros insetos aqui rastejando nesse planeta, vivendo realmente uma lei das selvas, onde o mais forte prevalece, e o que a ciência constatou de que a evolução tem levado os seres da natureza a se adaptarem, que o ser humano também estaria se adaptando a essas correntes, né? Essas forças terríveis em que o próprio ser humano participa, às vezes como agente terrível, infelizmente agredindo a própria humanidade com o seu egoísmo e se manifestando na forma das guerras, dos conflitos, mas principalmente das desigualdades que nós vemos. Então o ser humano não tem, ouvintes, essas duas correntes, as religiosas e as filosóficas, ideológicas, não consegue enxergar o ser humano como sendo parte de um grande processo inteligente e principalmente de um processo espiritual. Porque, como bem disse aqui Jinaraja Dasa, não há matéria, ouvintes, não há vida que não manifeste consciência. Então, a consciência, ouvintes, é o grande objetivo de todos os seres. Todos os seres têm a sua existência, que quer essa palavra existência, ouvintes, é muito importante nós termos uma uma precisa compreensão dela, pois existir quer dizer estar fora da essência. Então, o ex é fora e o sufixo quer dizer essência. Fora da essência é existir. E nós existimos, ouvintes, nesse mundo, quer dizer, nós saímos da nossa essência espiritual e estamos no mundo experimentando, ouvintes, experiências para desenvolver a nossa consciência, para que ela seja cada vez mais apta. E há, infelizmente, a visão que as religiões passam de Deus muitas vezes impedem que o ser humano perceba isso, porque parece que o ser humano já foi criado dessa forma e não passa a ideia, ouvintes, que na verdade nós estamos evoluindo, ou seja, que o ser humano está se aperfeiçoando e que através das leis universais, dos ciclos e da lei de justiça divina, ouvintes, que é a lei do karma e os grandes ciclos das encarnações da nossa alma, criam, ouvintes, as condições para que nós estejamos em constante amadurecimento, constante evolução, e que Deus não está, ouvintes, controlando cada ato da nossa vida, não está interferindo no nosso cotidiano, que é, ouvintes, sim, um fruto do que nós temos feito nesse mundo, nesse planeta, não só a nível individual, como a nível coletivo. Não é Deus que está manipulando a economia, a política, a atmosfera, com o clima, criando melhores ou piores condições para nós, seres humanos. A teosofia nos coloca, ouvintes, uma grande meritocracia. Cada ser humano tem do universo aquilo que ele realmente merece. E o que diferencia a teosofia dessas visões, ouvintes, é que ela nos mostra perpetuamente integrados à divindade, porque nós não fomos criados por Deus, ouvintes, mas sim nós fomos emanados dele. Ou seja, nós temos a mesma essência da divindade no nosso espírito, a nossa chispa divina é uma própria parte de Deus que se manifesta. Mas o Jinara Jadasa continua, né? Sobre, né, o tema que foi tratado no capítulo A Evolução da Matéria e da Força, foi mostrado que a consciência do Logos, né? Logos é a maneira como a teosofia fala dessa grande inteligência que preside o nosso sistema solar, o Verbo Criador, né? Foi mostrado que a consciência do Logos permeia todos os processos da construção dos elementos químicos. O mesmo vale para todos os processos que consideramos característicos da vida, isto é, distintos dos da matéria. Em cada estágio da vida, do mais inferior ao mais superior, de uma bactéria até um arcanjo, ele, né, o Logos, o Verbo, Deus, ele trabalha com seus agentes como ajudantes e com seu plano diante de si. Nada nasce por acaso. Nada morre por acaso. Vida e morte são a base, o fundamento do seu tear. Né? Cada organismo, seja quando ainda semente, seja quando árvore, tanto na vida quanto na morte, contém um capítulo da sabedoria divina para aquele que quer estudar os seus processos. Esse é outro aspecto, ouvintes, que vale a pena comentar. Ao invés, ouvintes, de Deus estar ele controlando tintim por tintim do que está ocorrendo no universo, a teosofia, na verdade, nos mostra Deus como o grande presidente, o grande rei, ouvintes, aquele que está no topo de uma verdadeira hierarquia, de um governo sagrado, o verdadeiro reino de Deus, do qual o ventre do ser humano é uma parte integrante. E já falamos isso praticamente infinitas vezes aqui, que mesmo na escritura cristã, ouvintes, lá, na verdade, a palavra que é traduzida por Deus, principalmente no Gênesis, no início, nos primeiros livros da Bíblia, e que antes de constituir a Bíblia, constituía o Pentateuco, os cinco primeiros livros da tradição judaica. Lá, ouvintes, a palavra que é traduzida como Deus, na verdade, são deuses, né? Então, no princípio, quando se diz que Deus criou o céu e a terra, na verdade, foram aqueles mensageiros, aqueles auxiliares de Deus na construção do universo, que realmente emanaram também, criaram o céu e a terra. E depois o ser humano vem à existência, e todos nós, ouvintes, seres humanos, os anjos, os arcanjos, os espíritos da natureza, os demais reinos vivos, que nós chamamos de vivos, né? Os animais, os vegetais, e aqueles que nós ainda não consideramos vivos, mas que estão aí ativos, vibrando, que são os minerais. E atrás deles, ouvintes, antes deles, os elementais, os espíritos da natureza, todos nós somos integrantes do reino de Deus e somos construtores nesse reino. Nós não somos meros espectadores, não se espera que o ser humano vá ganhar, ouvintes, a evolução ou a salvação simplesmente porque nós acreditamos nisso ou naquilo. Nós fomos chamados a trabalhar, ouvintes, dentro desse reino de Deus, e a verdadeira, ouvintes, salvação não será obtida pela crença, porque quando vocês salvam um arquivo aí no seu computador, que está aí na frente de vocês, ouvintes, ou aí no seu equipamento de áudio que você está ouvindo, está usando para ouvir essa palestra, quando você salva, quer dizer que você grava alguma coisa. Então, ouvintes, a verdadeira salvação é gravar o nosso nome, gravar o nosso arquivo, gravar a nossa vibração entre o número dos seres conscientes e imortais. Porque a nossa chispa divina está peregrinando, ouvintes, desde o plano espiritual em busca dessa salvação, não como as religiões dizem, que nós somos pecadores originais e que nós somos lançados nesse vale de lágrimas para sofrermos ou para perecermos, porque nós comemos o fruto proibido e estamos aqui nascendo em pecado, em sofrimento, mas sim, ouvintes, que nós viemos para cá cumprindo um desígnio cósmico, ou seja, de que a vida universal, ouvintes, da qual a nossa alma, né, a nossa alma como um retrospecto, como uma imagem da super-alma universal, ela vai se reproduzindo. Então nós somos parte, ouvintes, do universo, e aí sim, não só do sistema solar, mas do universo como um todo, e nós vamos nos desenvolver, ouvintes, ao seu devido tempo, em seres cósmicos, né? Mas há sempre aquela possibilidade, ouvintes, que ao invés de nos salvarmos, que nós fiquemos pelo caminho, né? É como aquele arquivo aberto que você vai digitando um texto aí no seu computador. Se você não salvar aquele arquivo, ou se o próprio computador automaticamente não salvar ali um backup, aquilo pode se perder. E apesar de ser muito difícil que o ser humano se perca, ouvintes, há pessoas que realmente trabalham contra o processo divino, e essas, lamentavelmente, trabalham contra a sua salvação no sentido mais profundo do termo, né? Então, ainda continua aqui Jinaraja Das falando desses processos. Então, quais seriam os princípios que guiam a evolução da vida? Há muitos. Um deles é que a vida cresce em resposta a um estímulo externo. Estímulos vindo do mundo externo são necessários para despertar a vida adormecida, quer do mineral, quer da planta, do animal ou do homem. Calor, tensão, pressão e outros impactos externos que afetam a vida adormecida no mineral despertam esse mineral para suas possibilidades mais elevadas de organização. O ardente fulgor de uma nebulosa, ou, na verdade, naquela época quando esse livro foi escrito, ele mencionava as galáxias, né? Então, o ardente fulgor de uma galáxia não tem nenhum significado para nós seres humanos. Naquela turbulenta massa de calor, pressão e movimento, não crescemos, mas sim morreríamos, né, se estivéssemos ali. Mas para o elemento químico, toda essa incandescência que nós vemos nas estrelas, por exemplo, é como o sopro de sua vida. Nossa Terra, quando era apenas uma massa de lava em ebulição, era uma habitação inviável para nós, seres humanos. Porém, algo como um jardim mágico para o mineral, que se aprazia em receber aqueles violentos impactos e pressões que teriam aniquilado organismos vegetais e animais. Para o crescimento da vida, são necessários tanto um impulso interno na vida quanto um estímulo vindo do ambiente externo. Sem o impacto, a vida permanece adormecida. Com o estímulo apenas, sem o impulso interno, a forma está morta. Essa é uma visão, ouvintes, muito importante dentro da teosofia, de que o impulso interno, ouvintes, que é o principal, vem do nosso aspecto divino. É a vontade divina que nos impulsionou a virmos até a matéria. É uma vontade que nos precede e, ouvintes, nós estamos aqui devido a essa vontade espiritual. Agora, os impulsos externos, ouvintes, nós temos que aprender com eles. Então, todos os sofrimentos ou os prazeres exteriores, eles causam modificações na nossa consciência. E são esses dois sentidos de força, o interno e o externo, que juntos vão lapidar a consciência até que ela atinja a maestria do que é ser verdadeiramente um humano. Mas eu vou adiantar aqui um pouco mais o texto, que nos diz também o seguinte. O segundo princípio a perceber é que a vida cresce por meio da construção e da destruição. Uma miríade de mortes ou destruições importa pouco para a vida, desde que possa ser agarrada uma oportunidade de construir uma forma mais apta. A vida constrói e destrói profusamente, sempre procurando tecer para si aquela vestimenta que está diante dela como seu ideal. Em todo esse processo parece haver um terrível desperdício de formas, mas na realidade não há desperdício nenhum. a matéria das formas, depois do desaparecimento delas, permanece a mesma. Quanto à vida, ela se retira dos organismos moribundos para reaparecer intacta nas formas de gerações seguintes. Visto que a vida é indestrutível, ela trabalha na sua autoevolução de experimento em experimento, construindo novas formas. É essa, ouvintes, a grande chave da evolução. É não se apegar às formas, mas se ater à vida que está dentro da forma. Então, na minha mão está aqui esse livro, ouvintes, Fundamentos de Teosofia. E nós sabemos que tudo no universo é constituído de átomos. Então, será, ouvintes, que há vida nos átomos desse livro, desse computador, desse teclado, desse mouse, dessa tela, desse microfone que está na minha frente, ouvintes? Será que há vida? Pelo menos a ciência já percebeu que os elementos químicos estão vibrando, as substâncias químicas ou se misturam ou não umas com as outras, por motivos que a ciência não conhece. O que a ciência também não conhece, não percebeu ainda, ouvintes, é que por trás desse comportamento dos átomos, dos minerais, há inteligência, há consciência. Então, ouvintes, na verdade, a diferença que existe entre o espírito que está animando os átomos desse livro, ouvintes, desse computador, desse microfone aqui na frente da minha boca, e o espírito que está dentro de mim, o espírito que está dentro do seu coração, querido, querido ouvinte, a diferença que existe entre esses dois espíritos é a quantidade de consciência divina que nós conseguimos manifestar aqui no mundo. O mineral, ouvintes, que constitui aqui o papel, a celulose, ele expressa pouco o brilho, a capacidade divina que está no coração de Deus, na mente universal. Enquanto que o ser humano já expressa muito, ouvintes, é uma grande expressão da consciência divina. Porque o ser humano aqui na Terra, ouvintes, é capaz de coisas fenomenais. Primeiro, pela sua complexidade. Segundo, pela sua beleza, pela sua harmonia, de um ser humano se desenvolver quase que automaticamente no útero da sua mãe, e com a devida educação, poucos anos depois, temos aí uma pessoa capaz de interagir com o meio ambiente, de estudar, de ser útil para a sociedade, através do estudo da cultura, de ser um artista, de ser um filósofo, um professor, um médico, um economista, e assim, ouvintes, desenvolver cada vez mais a consciência como cidadão, como indivíduo da nossa sociedade, mas principalmente como uma alma que vem à Terra se aperfeiçoar. Então, a diferença, ouvintes, entre esse livro e cada um de nós, ouvintes, é que o livro ainda não consegue expressar a consciência divina. Nós também ainda não manifestamos essa consciência divina como deveríamos e já poderíamos fazer, ou como mestres como Jesus o fizeram, quando o Mestre Jesus disse: "Eu e o Pai somos um", ele quis dizer exatamente isso, que a sua consciência estava expressando a sabedoria divina, o pensamento de Deus, e infelizmente, ao invés dos homens procurarem entender o que ele estava dizendo, na verdade trataram de invejá-lo, trataram de persegui-lo e de destruir o seu corpo físico

São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor da música. Sim, amigos ouvintes, durante todo o dia aqui na Esotérica FM, o melhor da música da nova era, mas aqui à noite, o programa Lux Esotérica, muita sabedoria para a sua alma e muito gratos pela sua audiência, pelo seu prestígio, pelo seu patrocínio, que tem concedido a nós condições para que há 18 anos com a loja Esotérica Virtual e há 8 anos aqui a Rádio Esotérica FM estão no ar a serviço dos buscadores da sabedoria divina, do crescimento espiritual, do progresso, ouvintes, da sua qualidade de vida. Então, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência aqui, as nossas programações, e vamos continuar falando aqui dos temas do livro do Jinaraj Adasa, Fundamentos de Teosofia, editado, reeditado pela editora Teosófica, esse livro que sempre vinha sendo editado pela Pensamento aqui no Brasil, e agora foi lançado pela editora Teosófica. Não deixem, ouvintes, de ler, estudar realmente esse livro, que vocês vão ter uma fonte de reflexões muito grande. Estamos tratando exatamente dos temas do 11º capítulo desse livro, que está falando sobre a evolução da vida. Então, os princípios que o Jinaraj Adasa aqui elencou, ouvintes, são exatamente três. O primeiro deles, de que a vida sofre uma pressão que vem do interior da consciência divina e sofre as pressões do interior, aliás, do exterior, e são essas duas forças, aquela que vem de dentro e a que vem de fora, que fazem com que a consciência se desenvolva. O segundo princípio que nós acabamos de comentar é de que há uma constante criação e destruição de formas, ouvintes, no mundo. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque aquele que não tem uma visão espiritual do mundo realmente é capturado numa tristeza muito grande ao perceber como a natureza cria e destrói as suas formas. Tão fartamente, ouvintes, nós vemos surgirem milhões e milhões de espécies animais, de insetos, de plantas. Muitos deles estão em extinção, muitas já desapareceram completamente. Nós, de vez em quando, a ciência, a arqueologia encontra aí fósseis de animais que não existem mais, de plantas. E muitos animais que sabia que estavam ainda vivos já não se encontram mais espécimes. E a pessoa fica se indagando, ouvintes, como é que pode? Isso não foi um crime contra a natureza, né? E quando morre um ser humano que tinha ali uma cultura muito grande, uma pessoa muitas vezes útil para a sociedade, um profissional, um professor, ou um ente querido da nossa família, de uma hora para outra a forma, o corpo daquela pessoa desaparece, nós não vemos mais a pessoa, e nós ficamos com a sensação de que alguma coisa está se perdendo, que foi tirada de nós alguma coisa muito importante. Isso é uma visão, ouvintes, limitada aos nossos sentidos, que não percebe, ouvintes, sequer essas correntes eletromagnéticas que estão passando, atravessando o nosso corpo nesse exato momento, ouvintes. Nós não percebemos nem isso. O Wi-Fi aí do seu roteador de internet está transmitindo aí a milhões e milhões de ciclos por segundo, e nós não enxergamos, não sentimos nada, ouvintes, disso. As rádios, as torres de celulares, as emissoras de TV, os satélites, todas essas fontes eletromagnéticas estão impulsionando ondas que vibram a milhões e hoje em dia até a bilhões de ciclos por segundo, e os nossos sentidos não percebem isso, ouvintes. E o que o ocultismo, o que a teosofia nos ensina, é que há vibrações muito mais rápidas do que essas, que são exatamente as vibrações espirituais. O mundo astral, o mundo mental, o plano búdico, o plano átmico, vibram a trilhões e trilhões de ciclos por segundo, ouvintes. E, ouvintes, aquela lei realmente científica que afirma peremptoriamente que no universo nenhuma energia é criada, ouvintes. Nenhuma energia termina, ouvintes. Nada se cria, nada acaba, mas sim tudo passa por transformações. Quando uma pessoa desaparece, quando morre um animal, quando se destrói a forma dos minerais, ouvintes, dos vegetais, de qualquer forma, há uma transformação da energia. E fiquem certos, ouvintes, que quando nós não tivermos mais corpo físico, a nossa consciência, que é uma energia, vai se transformar em algo, ouvintes, superior. A nossa alma já está operando aqui no nosso corpo com uma vibração muito mais alta. Então não se preocupem, ouvintes, com a destruição das formas. O que vocês devem se preocupar é com o aperfeiçoamento da vida, da consciência. Sem o aperfeiçoamento da consciência, não adianta realmente nada na vida. E então, ouvintes, podemos considerar aqui um outro princípio que vai nos colocar aqui o Jinarajadasa. Então, talvez o princípio mais importante, nos diz aqui o Kurupu Mulage Jinarajadasa, autor aqui do Fundamentos de Teosofia. O mais importante a ser compreendido seja que, durante a evolução da vida, cada vez mais consciência é liberada. Isso é muito importante, ouvintes. É como nós dissemos no final do primeiro bloco. A diferença entre o mineral dessa cadeira que nós estamos sentados aqui em cima e a nossa manifestação através do nosso corpo é que a cadeira, ouvintes, não consegue liberar a consciência divina que está dentro dela. E nós, seres humanos, já somos uma forma mais complexa, mais livre, mais integrada, e conseguimos fazer isso. Então, Jinarajadasa nos informa: uma forma evolutiva bem sucedida é aquela que, através da qual a consciência enclausurada dentro da vida pode manifestar-se mais plenamente. Simplesmente viver significa pouco para a vida. O que toda a natureza almeja ao viver é, sim, pensar, sentir, intuir, ter aspirações, mesmo que muito vaga e fracamente. Não existe um único elétron que não aspire vagamente ser um representante mais pleno da força divina da qual é um canal. Cada planta e cada animal nos obscuros recantos de seu pensamento e sentimento, mesmo que completamente mudos, esses seres ouvintes esperam e tentam silenciosamente ser um espelho maior da vida divina que dentro delas contém. A vida continuamente se esforça a ser cada vez mais autoconsciente e, sobretudo, consciente do grande plano e de sua própria alegre participação nesse plano. Isso, ouvintes, é realmente um princípio importantíssimo que nós realmente precisamos observar o mundo com essa ótica para nós realmente nos tornarmos realmente seres espiritualizados. Ser uma pessoa espiritualizada não significa ser membro de nenhuma igreja, de nenhuma seita, de nenhuma ordem esotérica, mas sim, ouvintes, é entender isso aqui que o Jinaraja Dasa colocou. Qualquer forma, ouvintes, que está dentro do âmbito da nossa percepção, dos nossos cinco sentidos e mais a nossa mente, ouvintes, que é o sexto grande sentido, nós percebemos essas formas ao nosso redor. Cada uma delas, na verdade, tem o objetivo de manifestar a consciência. Nós, enquanto seres humanos, e todas as formas que estão ao nosso redor, quer nós chamemos elas de vivas ou de limitadas como os minerais, todas essas formas querem, desejam e vão manifestar algum tipo de consciência. A consciência, ouvintes, é o grande objetivo de tudo. É o que os antigos chamavam realmente de luz. Nós somos realmente filhos da luz. É por isso que pessoas inteligentes, pessoas que manifestam a espiritualidade, são chamadas de iluminadas, ouvintes. A verdadeira luz é a luz da consciência. Então nós devemos deixar de lado, ouvintes, essa ignorância de nós imaginarmos que nós podemos fazer um livro apenas pela capa, ou fazer da nossa aparência física um cartão de visita que encubra o subdesenvolvimento da nossa consciência, pois, ouvintes, nenhuma riqueza material, nenhuma propriedade material é permanente, ouvintes, é perene, né? Já isso foi analisado pelos mais brilhantes instrutores espirituais e, obviamente, muito destacadamente pelo grande Senhor Buda, quando ele falou da impermanência de todas as coisas e de que o nosso apego com as coisas, ouvintes, com os objetos, com as aparências, é que nos causa o sofrimento. Tudo aquilo que nós não queremos da vida surge porque nós nos apegamos às formas e nos apegamos até às formas que nós não vemos, como por exemplo os sentimentos, os pensamentos. Nós nos apegamos também com isso, né? Inclusive, quando a maior parte dos seres humanos, quando vai ficando mais de idade, vai ficando mais idoso, começa a se apegar até com seus próprios defeitos, né? De caráter e tudo mais. A pessoa acha que ela é o conjunto daqueles defeitos que ela tem. E, ouvintes, tudo isso gera limitação, gera sofrimento. E o ser humano veio então para uma coisa muito superior a isso. E eu vou passar, ouvintes, no meu comentário para um outro nível, para que nós possamos ter uma reflexão sobre isso. Quando é que nós vamos, ouvintes, transcender essas limitações que o General Jadas apontou e tantas pessoas, tantos grandes mestres espirituais já apontaram? Nós vamos transcender, ouvintes, essas limitações, nós vamos crescer interiormente quando nós compreendermos a verdadeira fonte da nossa consciência, ouvintes. Será que a fonte da nossa consciência vem, ouvintes, daquilo que nós estamos comendo, desses átomos que a gente põe boca adentro, quando a gente almoça, quando a gente janta, quando nós tomamos uma sobremesa, quando nós bebemos? Será que é daí que vem a nossa consciência, ouvintes? Será que não é, ouvintes, de algo que nós estamos realmente limitados e não estamos compreendendo, né? E tem aquela famosa fábula, né, dos gregos, que mencionam os deuses, né? Que os deuses haviam confabulado para esconder a sabedoria do ser humano. Então, lá no Olimpo, lá em cima, nos céus, eles confabularam, dizem: aonde nós vamos esconder a sabedoria de modo que o ser humano não a encontre? É mais ou menos a mesma coisa do fruto proibido lá do jardim do Éden. Então, um sugeriu que se escondesse lá nas nuvens, no céu, que lá o ser humano não ia chegar. Mas aí alguém já disse: não, mas já eles estão voando, eles vão chegar lá. Aí o outro Deus disse: vamos esconder isso aí lá no fundo do mar, né? Que eles não vão chegar lá naquelas fossas abissais, né? Ele disse: não, aí você está enganado. Já tem gente mergulhando por aí, eles vão achar a verdade. E aí Zeus disse: então eu tenho a solução. Vamos esconder a sabedoria dentro do próprio coração do ser humano. Lá é que ele não vai procurar, lá é que ele não vai achar, porque vai estar realmente mais perto dele do que a ponta do nariz da pessoa. E esse é o nosso problema, ouvintes. Nós não compreendemos que a verdadeira fonte da nossa consciência vem de dentro de nós mesmos. E nós vivemos, ouvintes, numa espécie realmente de Matrix, né? Como aquele famoso filme colocou, nós vivemos numa realidade virtual, né? Há uma grande, não fábula, mas uma grande metáfora que nós podemos usar para compreender isso. Porque a gente está aqui, ouvintes, nesse momento, olhando para o mundo, e nós achamos que isso é realmente a realidade, que isso é a coisa real, que nós estamos num mundo que vai ter eleição daqui a um mês, que o Brasil perdeu, não ganhou a Copa do Mundo, tomou de 7-1 da Alemanha, e que os fatos estão acontecendo, que a economia está assim, está assado. Quando, na verdade, ouvintes, isso, essas imagens que estão ocorrendo aí na nossa frente, elas são como um filme. E aí, obviamente, todo mundo vai entender o que eu quero colocar nessa metáfora, porque o filme, ouvintes, essas imagens que estão acontecendo aí fora de nós, que nós achamos que são fora de nós, elas são um filme. Todo mundo sabe, ouvintes, que o filme não é uma realidade. O filme é uma projeção. Né? Ir a um cinema, ouvintes, é assistir a projeção de um filme. Um filme que foi idealizado por um escritor que fez o roteiro, que chamou um diretor, que chamou produtores, que chamaram os atores, que decoraram o texto e foram lá, interpretaram, alguém manipulou a câmera e filmou aquilo tudo, juntou num filme de 2 ou 3 horas e aquilo é copiado e é passado no mundo todo. Então, se nós quisermos saber o que é real num filme, ouvintes, o que é real no filme é a mente que projetou aquela história, que criou aquela história. Isso é a coisa real. O filme é baseado em argumentos, em histórias que são criadas, são encetadas dentro da mente de um ser humano. E o grande princípio do mentalismo, ouvintes, que diz que tudo é mental, nós temos que ter isso claramente diante de nós. Ou seja, por trás, ouvintes, dessa tela, porque o mundo, ouvintes, é uma grande tela de cinema. Então, ao invés de ficar identificado com essas imagens lá fora, nós devemos procurar, ouvintes, da onde que vem a luz. Nós sabemos que num cinema há lá uma salinha que atrás do projetor, atrás do filme, ouvintes, existe uma luz perene. Uma luz que é quem é, brilha, é projetada sobre o filme, passa pela lente e é projetada na tela. Então, ouvintes, ao invés de ficar pensando que as imagens que estão passando na tela são reais, ouvintes, vamos começar diariamente a buscar a luz que está projetando o filme. O filme é muito interessante, ouvintes, porque ele, obviamente, parece real e o filme, ouvintes, é como se fosse a nossa mente, a nossa memória. Os conteúdos da nossa consciência são como o filme de cinema. E se você mudar o filme, ouvintes, você muda as imagens que acontecem na tela. Então, ouvintes, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o que acontece no seu dia a dia, não é, ouvintes, brigando com as imagens que estão fora de você, brigando com o vendedor do ingresso do cinema, que está muito caro, nem com o pipoqueiro, nem com lanterninha. Se você quer ver um filme diferente, ouvintes, mude o filme dentro da sua cabeça. Estude, leia mais, pense a respeito das coisas, ouvintes, aí o filme vai mudar e aí as imagens lá fora vão mudar também. Vai ser uma outra percepção. E pense uma coisa boa, porque aí o filme que vai passar vai ser bom. Agora, se você quiser ir fundo mesmo, ouvintes, você pode pensar até no próprio projetor. O que, que é o projetor? É um conjunto de mecanismos, a lente principalmente, que aumenta a luz do interior. Então, se você, por exemplo, meditar e orar todos os dias, você vai estar percebendo a lente da sua consciência, que é a sua mente abstrata, que é a sua intuição, que é o começo do seu plano búdico. E aí, ouvintes, vocês estão chegando muito perto, porque por trás do projetor ou dentro do projetor, ouvintes, está a luz de Budi, a luz da iluminação. Se vocês praticarem a meditação, praticarem o yoga e se unirem, ouvintes, àquilo que dá nome ao nosso programa, se vocês se unirem a essa luz interna e perceberem que ela, ouvintes, é a única coisa real por trás do filme que está projetada essas imagens na tela, por trás do filme, por dentro do projetor está uma coisa perene, e é isso que está dentro de nós, ouvintes, é uma consciência infinita, é a própria consciência de Deus. É isso que compreenderam e realizaram os grandes iniciados, os grandes mestres. Nós somos deuses aqui na Terra, porque essa luz está dentro de nós. Não briguem, ouvintes, com o filme, mas tentem se mudar, se modificar interiormente através da cultura, da reflexão, ouvintes. Essa é que é a chave do autodesenvolvimento. E então, não é um problema de formas, ouvintes. Não é o que você tem, mas sim o que você possui na sua consciência, que é o filme, que vocês podem alterar. E quando vocês realmente evoluírem, vão chegar nas mesmas conclusões que todos os grandes iluminados do mundo chegaram, de que a luz divina habita na consciência, no coração do ser humano. Então, ouvintes, nós colocamos ponto final no programa Lux Esotérica de hoje, muito realmente felizes por estar divulgando essas informações que leva de uma maneira ou de outra a contribuir que todos nós nos aproximemos desse grande objetivo, que é o autodesenvolvimento, a autoiluminação, em benefícios não só de nós, mas de toda a vida que está manifestada aqui nesse universo. E vou convidar os ouvintes para nos concentrar e finalizar esse programa com as palavras do mantra do ser interno, sumarizando toda a mensagem do nosso programa. Palavras essas que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Agradecemos muitíssimo a audiência de vocês e deixaremos a todos agora com a musicalidade, a boa música aqui da nova era da Rádio Esotérica FM, sempre com interatividade com vocês. E desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, aguardando a presença de vocês em nossos próximos programas. Finalmente, eu aqui, Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, programador aqui da Esotérica FM, envio a todos o meu forte, o meu fraternal, caloroso abraço. Eu espero um dia seja um abraço real, não apenas virtual para todos vocês, mas aqui seguem as minhas boas vibrações. Aguardamos vocês nas próximas edições do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.